Conectando -se 95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Skin do Lelê, Independência ou Marte para você. Que improviso, hein, rapaz? Edição número 132, sendo realizada ao vivo aqui na Rádio Fiscar. Alô para todos os ouvintes, segunda-feira, 10 horas da noite. Salve para todos os ouvintes da reprise também, sábado, 3 horas da tarde aqui na Rádio Fiscar e podcast também na Rádio BTK, Rádio Software Livre, Web Rádio Fora do Eixo e no rockalive.com.br. E é claro, a todos os ouvintes de todos os horários que escutam o programa no nosso blogspot, independenciaomarte.blogspot.com, já que o Independência ou Marte, né, não é apenas um programa de rádio, projeto de produção cultural multimídia aí, com diversas plataformas na internet, realização de eventos em São Carlos e em todo o Brasil, que é apresentado aqui no rádio por mim, Felipe. Eu, jovem, Palerosi. Eu, Yasmin e Mila. Ô, trio, que trio, legal. Que turminha. É, hoje em ritmo de pós-carnaval aqui, se você quiser conversar com a gente, estamos online, radiofiscar@hotmail.com, dá sua sugestão, fala alguma coisa aqui com a gente. E-mail é independenciomate@gmail.com, bandas, mande materiais, quem quiser chamar para discotecagem radiofônica também por aí. Tem uma Space também, lá que tem as datas e outros tipos de comunicação. O que mais que a gente tem, Mina? Twitter. Indiormars. Procura Indiormars, tem Twitter, YouTube, MySpace também, Indiormars. Bom, eu falei que ritmo de carnaval, aumenta um pouquinho o BG aí. As marchinhas mais sensacionais do mundo. Uhul! Eu falei em ritmo de pós-carnaval, estamos com um disco aqui autografado por Maurício Pereira, disco Carnaval Turbilhão, parceria do Maurício Pereira e o Turbilhão de Ritmos. Aí, né, seu sempre estilo de paródias, sátiras e outras coisas, ele reuniu aí várias músicas conhecidíssimas aí, mas deu a pitada dele aí do Turbilhão de Ritmos também. Não, um gênio musical, né, conectado aí com a estética marciana. Já esteve presente no programa aqui com diversos trabalhos e hoje acompanha a gente a noite inteira aqui na caminha musical. Legal. Bom, mas hoje vamos falar do carnaval. A gente botou até como sátira também esse disco de marchinha, né? De carnaval mais clássico, porque a gente vai falar sobre o carnaval, mas vai falar do carnaval de uma maneira diferente. O que teremos hoje, pessoal? Grito Rock São Carlos! Bom, programa totalmente focado aí na edição São Carlense do maior festival integrado da América Latina, né? Exatamente, né? Nós, como os realizadores aqui do Grito Rock na cidade de São Carlos, né, passamos os programas das semanas anteriores dando um amplo espaço aí para divulgação nacional, né, deste festival integrado que acontece em 85 cidades, não só no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai e na Bolívia. Já tínhamos trazido para o ar aqui alguns bootlegs, né, versões ao vivo de outros gritos que participamos, mas hoje a gente faz aqui, né, um olhar calmo, atento, com devido respeito para a edição que chacoalhou São Carlos nos dias 15 e 16 de fevereiro, ocupando, né, durante a tarde o espaço da Estação Cultura e durante a noite o lendário Armazém Bar com mais de 16 shows aqui em São Carlos. Louco, louco. Vamos começar então o primeiro bloco aí com artistas que nunca tinham vindo para a cidade. Na verdade, um dos artistas já tinha vindo, mas é legal trazer o pessoal que iniciou, né, já está conectado com a gente de outras maneiras e chegou aqui na cidade, como é o caso do Dom Capaz, mandala de Uberlândia, circulando vários festivais aí independentes por todo o país e pela primeira vez aqui. Eles estavam em turnê junto com o Vandaluz, que vai rolar na sequência também. Inclusive a gente separou ainda mais uma música que eles fizeram em parceria nessa estrada. Então vai ter uma música do Dom Capaz, uma música do Vandaluz, uma música que eles fizeram em parceria, tocaram no palco, inclusive Dom Capaz e Vandaluz. E a gente finaliza o bloco com os Helps, banda parceira aqui da cidade de Araraquara, que tava. A gente encontrou, não, na verdade, não só aqui em São Carlos, né, no show que eles finalizaram na segunda-feira na estação, mas os Helps estavam circulando aí, vários gritos rock, assim como Independência ou Marte, né? Então foi legal que essa construção, identificação cada vez mais aí com o pessoal do coletivo Colmeia Cultural e especificamente com os Helps aí, que fizeram uma apresentação quase histórica aqui no... Aqui muita gente cantando, dançando junto, climão de carnaval bonito. É massa. É legal que esse bloco, né, além dessa identidade geográfica e de artistas inéditos em São Carlos, acho que dá pra construir uma linha de diálogo entre os sons da galera aí, né? Cada um misturando rock and roll com as influências de suas terras, né? O Helps nessa identidade caipira ali. Psicodélica rural. E o Vandaluz dialogando com todo o cenário místico da lendária Patos de Minas também. É, e o Dom Capaz também tem esse lance rock samba, né? Sem ser samba rock, é bem interessante, assim, né? Essa influência do samba no espírito do rock, assim, né? E daí tem uma curiosidade que os Helps, na verdade, eles já conheciam o pessoal Dom Capaz e Vandaluz, tocaram lá no festival Marreco em Patos de Minas e tal. Então, no final das contas, tá todo mundo junto, misturado ali, aquela velha história. E coube certinho no bloco aqui pra começar nossa cobertura sensorial e registros históricos do Grito Rock São Carlos 2010. Um último destaque aqui para o Garboso, né, vocalista dos Helps, que além de ter feito um show quase histórico, ganhou o prêmio de melhor figurino, melhor fantasia de banda da América Latina. Do Carnaval São Carlense da América Latina. É isso daí. Vamos de som então? Daqui a pouco a gente volta. Começando com Dom Capaz. Boa tarde, São Carlos. Nós somos Dom Capaz, de Uberlândia. É muito bom estar aqui pela primeira vez. A gente está fechando a nossa turnê no Grito Rock, junto com a banda Vandaluz, que vai tocar daqui a pouco também. É isso aí, vamos fazer mais um pouco de samba. Histórias contadas, parte de mim. Oh, mesmo quando pareço não me importar. Ouço bem o conselho que você me dá. Mesmo quando finjo não olhar, seu velho sorriso vem pra me engraçar. gente quer convidar os amigos nossos aqui do Dom Capaz, que estão viajando com a gente. Falei Saideira. O André Zeira do Candeiras, se quiser subir aí também. Fazer uma junta aí. Então, capaz. Bom, rapaz. Vamos bater palma para chamar o Dom Capaz aí. Vamos, galera, palma! Sobre aí, André, vem dançar aí, ó. O André do Candeias aí também ficou aí pra curtir hoje. Vai dançar um pouquinho. Saiu de casa, passou batom e quebrou a asa. Esculturada, a mais notável. Que voz bonita, que tom amável. Entrou no bar, alguém olhava. Num só segundo, notou que amava. Pensou, meu silicone são mamas eternas. E o meu cacho, fracasso entre as pernas. Oh, Deus, faço tudo o que quiser, mas não me deixe gostar de mulher. A outra, na dúvida pior do mundo, não sabia que Amanda era Raimundo. Pensou, oh Deus, faço tudo o que quiser, mas não me deixe gostar de mulher. Relutaram contra a força do destino, sem saber que em seus olhos já casavam a menina com o menino. Nas vibrações de amor latente, foram viver maritalmente. Pareciam inocentes em outros assuntos, mas quando transavam, gozavam juntos. Vícios, complexos e papos compensavam seus trapos. Mas veja só o que Amanda fez. Virou macho de vez. seu Raimundo burguês. Adeus, Raimundo, isso eu faço minha filha. Não sou mais sua escrava de cama e cozinha. Você era doce, não tem cintinha. Te cuida, mãe. Te amo, mundinha. Adeus, adeus. Valeu, galera. Bom, galera. Valeu. A gente vai fazer a saideira aqui. Agradecer mais uma vez, São Carlos é do cara. Queria convidar aqui à frente do palco aí, agora, a nossa grande percussionista, Darinha. Bom, capaz, valeu. Sensacional aqui. Eles que encerraram a primeira noite, primeiro final de tarde e noite lá na Estação Cultura, né? Segunda-feira de carnaval, dia 15, aqui no Grito Rock São Carlos 2010. Antes a gente escutou a música feita na estrada aí pelo Dom Capaz e Vandaluz. Poucos momentos antes do show, eles estavam reunidos ali para finalizar os últimos ajustes, e o que saiu foi uma impressionante música, um tanto improvisada. Eu achei bem interessante, com os poemas, lógico, olha do Vani. Olha o poema. Vani, um poeta patense, aí, de grande destaque no cenário independente. Depois a gente escutou, antes, na verdade, a gente escutou Vandaluz e começando o Dom Capaz. Bandas muito legais. Esse bloco de psicodelia rural, de ineditismo geográfico em São Carlos, né? Como apresentamos? Bom, vamos à sequência. Quer falar? Desculpa, meu emotivo vazou aqui. Eu queria destacar o sonzinho do trem no começo do Multimax. Nossa, é verdade. Porra. Pé. Muito bom. Muito legal. É, o trem, ele sempre dá esse caráter cênico, assim, intervém no show, o pessoal fica animado, o motorista do trem sempre fica, o maquinista, né, sempre fica empolgado da buzina e tal. A única hora ruim é quando passa muito rápido, sei lá, que faz um barulho e levanta um calor insuportável. É, tem, né, um que passa uma vez por evento, que é aquele da fumaça preta que... E daí que é meio bad trip, mas em geral é muito legal, né? Sim. E agora, mais Grito Rock São Carlos. Mais Grito Rock São Carlos, né? O programa hoje, pra quem não sabe, é especial só Grito Rock São Carlos. Na verdade, maior festival integrado da América Latina. A gente teve circulando em alguns, vários, transmitiu, gravou também, mas só o material de São Carlos já dava, digamos, muita coisa pra rolar, né? Muita coisa boa. Então a gente separou essas versões exclusivas aqui. E se preparem que o final tá mais do que especial ali, coisas mais do que inéditas. Fiquem antenados aí que coisa boa vai rolar. Acho que vale destacar, né, que a qualidade desses bootlegs aí, pra quem acompanha, sabe que a gente somos aficionados por bootlegs, gravações ao vivo. A gente somos. E essas estão um chuchuzinho mesmo, filé do bootleg rolando aqui hoje. É, aproveitar e mandar um salve aí pro senhor Carlos Gomes, que tava na parceria aí na gravação e transmissão lá do Guerrilha Gig de Franca. E por que não pra todos os parceiros da Graves e Agudos, né, que tramparam no som do evento. Sim, sim. Bom, a gente vai mandando mais salve pro resto do pessoal. Espalhe aí que estamos transmitindo ao vivo aqui Independência Marte Especial Grito Rock. Bom, segundo bloco agora, então a gente vai começar com uma banda. A gente falou de Franca, né? A gente começa com The Wanted, que é a banda que o coletivo Guerrilha Gig lá indicou pra começar aqui a rolar. A gente vai escutar uma música que eles, pelo que eu entendi, chama Rock and Roll Westland. Uma música nova aí. The Wanted tem quase 10 anos de estrada, acho que 2 discos lançados. Falaram que vão lançar o terceiro esse ano. Eles tocaram aí. Foram o que? A segunda banda do segundo dia? A terceira, né? Terceira banda do segundo dia. Do primeiro dia, quer dizer. Isso. Né, da segunda-feira. N, Nota Promissória e The Wanted. Yeah. Acho que é legal esses 10 anos de estrada e essa ponte feita com o pessoal do Guerrilha Gig lá de Franca, que é uma banda que também, pra sobreviver nesse trajeto todo, acaba se apresentando muito com seus shows cover, né, de Beatles em Rolling Stones. Eles são claramente influenciados por isso, por essa sonoridade, né? Mas acho que foi uma oportunidade também bacana pra eles de estarem se apresentando num palco grande, tal, com o repertório próprio, conversando com o Vioto ali, né, o vocalista e guitarrista logo após o show. O pessoal tava bem gratificado com a experiência de ter se apresentado aqui em São Carlos. Sim, sim. Bom, quem se apresentou também pelo segundo ano consecutivo aqui foi os figuraças do Belina 69, banda aqui de São Carlos, que tinham tocado ano passado no Grito Rock, né? Receberam um convite quase de última hora, né, pra integrar o casting do evento ali. E foi massa que eles tocaram algumas músicas novas. Os caras têm... Outros clássicos. Os caras têm personalidade, assim, né? O ano passado o cara subiu com a camisa do Trote Solidário. Como que tava o figurino, assim? É, não, esse ano tava mais rock and roll mesmo, né? Mas é legal, assim, eu sinceramente eu acho interessante a proposta ali de se rock clássico, mas com letras, assim, bem surreais, assim. Eu acho que tem a ver com esse lado meio rock and roll, são carlense, assim, de... Mas bem... não deteriorado, mas fugindo da realidade, assim. É aquela psicodelia assim universitária, né? É, por aí. Bom, a gente vai escutar a música sugestivamente intitulada Diagonal do Fumo, do Belina 69. Muito bom. Depois a gente escuta o Inimitáveis, banda lá de Cuiabá, que veio pra cá, pegou várias horas de estrada, chegou, vestiu o terninho, colou, fez um show rápido, na verdade, acho que foi o show mais curto do festival, o Inimitáveis. Mas aí até falei Inevitáveis, porque foi como eles brincaram, né? Porque é uma parceria, essa música que a gente vai escutar aqui, Véspera, é uma parceria com o Nevilton, né? A música é do Nevilton e... O Nevilton subiu no palco pra errar a letra dele mesmo lá. Daí a gente vai escutar essa música aqui. E na sequência escuta o próprio Nevilton com humor, na música que tá no EP novo dele, né? É, o Nevilton fechou o segundo dia de shows lá na Estação Cultura. Ele que é um artista de Umuarama, interior do Paraná. Viciado em palco. Viciado em palco e em outras diversões. E ele, ano passado, tocando aí nos principais festivais do circuito independente, foi aquele artista que ganhou diversas resenhas positivas, diversos elogios da mídia especializada. E quem se aventurar numa busca no Google por Nevilton vai encontrar bastante coisa publicada nos últimos tempos. Veio aqui para São Carlos com essa expectativa, né, de fazer o grande show de encerramento, e não deixou a desejar de forma nenhuma, e fez um show catártico ali, fechando o Grito Rock. É que o show dele realmente é diferenciado, né, porque o pique dele, do Lobão e do Chapola ali, é impressionante, assim, né, de pular, no palco. Fica um ensaio pulinho, fica pilhando a galera o tempo inteiro. E ele, além de ter esse pique, o cara toca a guitarra bem mesmo, né? Tem toda uma... todo um estilo original, um estilo de compor as letras, tocar sua guitarra. Sim, muito bom. Sim, daí... foi legal, a gente viu o show deles também lá em Bauru, em Araraquara, e todos os shows também foram nesse pique, assim, né? Aqui foi palco um pouco maior e tal, mesmo assim conseguiu juntar a galera toda pra... um ritmo de carnaval roqueiro dele lá, né? É legal, acho que antes desses sons todos que a gente anunciou, né, o Grito Rock São Carlos ali, na verdade, era um grande espetáculo multimídia, né, um vaudeville, um circo com teatro, audiovisual e um microfone aberto na plateia, que o mestre de cerimônias recebeu, né, além do mestre de cerimônias Dudu Magalhães, diversas outras participações do público, entre elas a ilustre participação do prefeito Oswaldo Barba, que passou pela plataforma pra curtir um pouco do rock, né, do carnaval roqueiro. Se acabou ali com a gente, fez um testemunho emocionado, a gente confere aqui antes legal, de ouvir os sons, né? Importante aí o registro do prefeito como público, né? Claro, e foi um evento feito em local público, com apoio fundamental, né, da Prefeitura Municipal aqui de São Carlos, principalmente pela Câmara Municipal dos Vereadores. O Barba passou por lá para prestigiar o evento, e agora a gente aqui retroalimenta as ondas radiofônicas com essa inserção. Então é isso, e daqui a pouco os sons que a gente anunciou, começando com The Wanted. Escute diferente. Boa noite, pessoal do Grito do Rock. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A Prefeitura de São Carlos se sente muito honrada em fazer parte nessa parceria do Grito do Rock, que vem trazer cultura para a população, acoplada à economia solidária. São Carlos tem uma cultura, junto com a Universidade Federal de São Carlos, na área da economia solidária. São Carlos tem um papel importante cultural. É a nona cidade em ação cultural do Brasil, e nós fazemos questão de apoiar todas as iniciativas que estão relacionadas à cultura, à economia solidária, a se levar cultura para a população. Então eu queria parabenizar todos vocês que vieram de fora, agradecer o apoio de vocês, mas parabenizar particularmente o pessoal que organiza o Grito do Rock e que para nós é extremamente importante. Eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos fazer um evento melhor ainda, né? O ano passado fizemos na cidade, esse ano nesse espaço, que é um espaço privilegiado, esse espaço a partir desse ano é da prefeitura. Nós conseguimos a posse da estação e vamos continuar promovendo cultura aqui no município e aqui na Estação Cultura. Obrigado, parabéns pelo Grito do Rock. Independência! Bombarde! Valeu, obrigado. Nós vamos prosseguir agora com uma música inédita que vai estar no nosso próximo álbum. A gente já está tocando ela há algum tempo, como também vamos tocar outras também do próximo álbum. Rock and Roll Wasteland. Well, I don't need to fight to prove I'm right. It seems so hard to find what's on my mind. Why? Thank you. troubled mind. Thought I'd never, never find my way. Now I can see that I was blind, but I'm feeling much better today. Cause I thought I'd have to leave once more. But it's hard to live again. Now I think that life is enough. Well, I don't need to fight to prove I'm right. It seems so hard to find what's on my mind. All right. If I was a lonely soul, I was lost down in the road, but I found another place to go. Well, I won't be anymore like the way I was before. If I try to do my best, I just need to make the rest. There are still a lot of things to do. Well, I have done the best I could. Oh, I can make it, yes, I should. Well, I don't need to fight to prove I'm right. It seems so hard to find what's on my mind. Why? Nós somos a Obelina 69, estamos muito gratos de estar mais uma vez aqui no Grito Rock e espero que vocês gostem das nossas músicas. Aí tem algumas músicas novas, outras velhas. Essas duas primeiras nossas aqui são mais recentes, Quadripolo Sonoro e Nuvens Negras. E estão no próximo CD nosso que não saiu ainda por causa de... como é que é? Problemas contratuais. Agora a gente vai tocar uma música doentia chamada Diagonal do Fumo. como formigas sedentas. Eu sei que isso existe, mas que custa acreditar. No lapso memorial, essas esforial psiconóico, diagonalizando pensamentos em forma de um cachimbo de fumo. Sapos exalam suas bissampas conhecidas, árvores, flores e folhas impulsionam o pensamento. Felicidade, depressão, opressão e dependência, ciclos de existência da sociedade dos poetas mortos. Diagonal, no fumo. Diagonal, no fumo. Diagonal, fumo. Diagonal, fumo. Diagonal, fumo. Diagonal, do fumo. Banquinho e comprou, esse é o nosso single, que tem um bônus, que é a Mulher de Cabaré, mas junto vem a música Véspera, que foi a composição do Tom Nevilton ali, que toca daqui a pouco, depois de Vanda Luz. E vamos cantar junto? A gente vai cantar essa linda canção e quem dançar e agitar bastante, cara, é hardcore. Vamos dançar também, Chapola e Lobão, sabe? Bom, é isso. Os caras são muito hardcore. Bom, galera, vai lá no... Cuidado que machuque isso. Convocando aqui. Os inevitáveis aqui. Ui. Nevilton, os inevitáveis. Nevilton. Os inevitáveis. Nevilton. Benzinho, a vida não está tão bem. Queria estar ao teu lado, mas estou alguns quilômetros além. Me sinto tão mal, intestino longe assim. Até lamberia sal pra ter você aqui, pertinho de mim. Ei, ei, ei, ei, eu já mandei até uma carta dizendo que pra lá cantar, rapaz. Agora sim. E quando eu chegar, isso tudo vai ter fim. Eu tô feliz. Eu de você, você de mim. Muito obrigado, valeu, meu Milton. O cara errou a música dele. Eu errei minha própria música, caralho. Valeu, galera, esse foi Inimitáveis. Agora com vocês, Vanda Luz. E porra, parabéns pelo grito rock.

Isso aí. Uma salva de palmas pro Gurizote! Independência! Ou morte! Vai, Gurizote! Eita! Isso daí, Grito Rock São Carlos. Esse foi o segundo bloco que a gente preparou aí, que teve Nevilton, Inevitáveis, né? Inimitáveis com Nevilton. Antes, depois Ubelina 69. Antes ainda. Ubelina 69, começamos o bloco com The Wanted, além da entrevista com Oswaldo Barba, prefeito da incrível cidade de São Carlos. A cidade do clima. É. Moderna e humana, vai. A maior cidade pequena do Brasil. A maior cidade pequena do Brasil. Bom, Nevilton fez esse show, né? Que nem a gente falou, agitou a galera e tal, e foi um outro show que teve bastante impacto nas pessoas ali na. No sentido do público mesmo, né? De instigar o público e tal. A gente até tinha falado, rolado antes no Grito Patos de Minas, mas que rolou aqui em São Carlos foi o Johnny Hooker e Candeias Rock City. Queria mandar um abraço pro André do Johnny Hooker e Rock City. André do Candeias, que mais uma vez passou calado por aqui, porque ninguém conseguiu entender o que ele falava. O Johnny... Ele, na verdade, é uma brincadeira que a gente faz aí com o baixista da banda, né? Do Candeias Rock City, André. Parceiro aí, sempre fica bravo quando a gente muda ele e começa a falar rádio. Bom, piadas internas à parte, o show do Johnny Hooker aqui foi, como todos os shows que eles fazem, a dinâmica que eles estabelecem com o público ali é de bastante provocação, né? Uhum. Convocando o público aí a todo tempo a romper, né, com os limites, valores morais da sociedade tradicional. Com as fronteiras da... Do moralismo, é. E a opinião do Johnny Hooker foi que, né, o público de São Carlos estava um pouco careta no show dele. É, ele falou insistentemente várias vezes até o final do show, até que as pessoas, até o momento que as pessoas começaram a gritar mais, se escancarar mais assim e tal, seguir mais a onda da banda. Ele fica falando, pô, vocês são muito careta, ou vocês estão mentindo, ou não sei o quê, porque ele tem a personalidade, né? O personagem que entra no, a persona que entra no palco ali, de salto alto, roupa coladinha, maquiagem e penugens. É um junkie libertino assumido ali, e ele faz questão de levar isso o tempo inteiro no show, né? Daí fica provocando mesmo as pessoas, assim. Mas tirando isso, a banda se apresenta com bastante peso ali e colocou pra dançar o pessoal, né? Sim, sim. É bastante influenciado também, né? Por uma onda meio Stones, né? Rolling Stones com glam rock, assim, tipo, revisitando os gêneros, né? Sim. E daí a gente vai escutar então o Johnny Hooker e Candeias Rock City com a música Candeias Rock City, que eles abrem um show ali e fazem toda uma... Tipo, se contextualizando, né? Que eles vêm lá do bairro de Candeias, lá na grande Jaboatão dos Guararapes, né? Recife, Pernambuco. Brasil. América Latina. Grito Rock. Maior festival integrado. Bom, depois a gente vai escutar o N, banda lá de BH, né? Do Coletivo Pegada, que tocou... Foi a primeira banda a tocar no festival, na verdade, né? Na tarde, começo da tarde de segunda-feira, pontualmente às 16h. Eles tocaram uma música nova, que deve estar no próximo disco. Aí um... Som pesado e sensível, né? Como a gente falou algumas vezes aí. E essa música... Eles têm essa onda de algumas músicas são em inglês, outras em português e tal. Então, essa comunicação aí poliglota com os ouvintes. E foi bem legal, né? Eles pegaram uma galera que tava chegando na estação pro show do Nota Promissória. E apesar de ser a banda de abertura do festival, tocaram pra um público bacana que pôs uma pilha muito massa no show. E na sequência? Finalizando esse bloco menor, a gente escuta... O lendário Ibis Sport Clube, né? O futebol de várzea aí do Ibis, banda lá de Serrana, que veio mais uma vez aqui pra São Carlos, né? Eles já tinham tocado no primeiro contato lá na estação também. E dessa vez eles chegaram com o time renovado ali, né? Novas contratações, novos personagens. Melhor é os caras chegando na estação com uma bandeira do time, tambor, torcida. Gritando, correndo até o palco ali, muito bom. E antes dessa música que a gente vai escutar, tem uma apresentação, né? Que eles pediram pra na cerimônia fazer toda uma apresentação em clima de futebol e tal. Vocês vão ver como que ficou ali. Acho que, né, vale a pena aqui o anúncio do Ibis, né, para os ouvintes do Ao Vivo, que ontem a gente participou do Grito Rock Serrana, que o próprio, né, o Ricardo Brasileiro e todos da banda realizam lá no SECAC, o Centro Cultural de Ativismo Caipira, lá em Serrana, um trabalho de produção cultural independente, literalmente de raiz, na lanterna do underground, como eles mesmos falam. E o show lá foi histórico, né? Mostrou parquinho. Que o Ibis, jogando em casa, joga com a torcida a favor. Nossa Senhora. E fica a menção honrosa ao show de ontem também, tocando essa música aqui hoje. É, foi bem diferente, na verdade, o show daqui, o show de lá, né? Aqui, de certa forma, tinha um palco grande, que afastava um pouco o público e tal, mas foi bem interessante. Ontem já era... lado a lado, eu acho que tinha mais gente no meio da banda do que qualquer outra coisa, né? Porque não tem palco lá no parquinho, né? E o pessoal se junta mesmo, canta junto, bate cabeça, pogo na veia, né? Eu quase derrubei uma lagriminha no show do Ibis. Ah, pensei que você ia falar, quase derrubei uma criança. Uma criança no bate-cabeça. As crianças curtindo, cara. Só vale o relato aqui também. A gente levou uma criança de 6 anos pra ver o Ibis. Lá foi emocionante também. O moleque perguntou: pode entrar criança pra ver? Eu falei: pode, chega aí. Aquele moleque era consciência, consciência, né? Total. Futuro do rock brasileiro. É. Isso daí, vamos então de som aqui. Independência Marte especial Grito Rock São Carlos. Relembrando, né? Johnny Hooker e Candeias Rock City. N e Ibis. Escute diferente. Filha da puta, odeio os Rock City, odeio os Rock City, odeio os Rock City, odeio os Rock City. Eu nasci nas margens do rio, tentaram me censurar, mas com os meus discos e sons, minha vingança um dia vai chegar. Estamos indo, estamos indo, estamos indo atrás de você. Estamos indo, estamos indo, estamos indo atrás de você. Com Deus, Maxi. Deus, Rock City! Deus, Rock City! Deus, Rock City! Teach us now, please! Deus, Rock City! Deus, Rock City! Deus, Rock City! Deus, Rock City! Say yeah! Oh yeah! Generation from mass communication. That's violence, baby. We love to see it on the TV. And every time we go Communication. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. The Bachchan generation. Love with nothing to do. We're not here to thank you. We're gonna try you. Wow, wow. Try you. Wow, wow. Try you. Wow, wow. Stop this generation from mess. Communication. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sit down now, please. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, enfim, queria dizer que é um prazer de boa noite, pequenos chunks de São Carlos. Essa organização bacana de fazer isso aqui. Muito massa. Eu acho que todo mundo aqui de parabéns consumindo rock and roll no meio do carnaval. Isso é extremamente importante pra gente. É um prazer enorme sair de Belo Horizonte e vir pra cá tocar. A gente é o N, como foi dito aí. Espero que vocês gostem. A gente tá gostando a beça. Vamos pra uma música nova aí. Thank you. Muito obrigado. Boa tarde, amigos do Rede Fora do Eixo. Com vocês, entra em campo o time do Ibis. Na camisa 01, Duda Joe, o goleirão. O xerifão do meio de campo, camisa 5, brasileiro. O maestro, ponta direita, Uai, com a camisa número 7. Organizando todo o jogo do meio de campo, dando o passe preciso, o camisa 10, Chaparral. E a matadora, a camisa 9, a que bota a bola dentro do gol, Vanessa. O time mais doido do mundo entra em campo agora. E quem são eles, jovem Palerosi? Diretamente de Serrana, mais uma vez aqui nesta São Cultura, com vocês. Os Palmeiros relatam uma história do espetáculo torcedor amigo. Futebol rock, punk rock de várzea. Vive! São Carlos, boa noite. Grito Rock, aí chegamos no recinto e fomos agraciados com uma exposição sobre o futebol de São Carlos, aí, ó, em homenagem ao Grêmio São Carlos. Independência! Independência! Bombarde! Yeah! Isso aí, mais um bloquinho aqui do Grito Rock São Carlos 2010. Desta vez tivemos Ibis, N, Johnny Hooker e Candeias Rock City. bandas que se apresentaram aí segunda e terça de carnaval na cidade de São Carlos, na Estação Cultura. Ibis terminando o seu show aí numa grande homenagem, né, à exposição do futebol que estava presente na Estação Cultura. É, bem legal, né, o Ibis, ele, a gente falou um pouco antes, assim, não é à toa, né, a estética bem original dos caras, assim, né, de casar o futebol com futebol de várzea, na verdade, né, com punk rock, assim, acho que é uma coisa bem que casa bem, né, tem bastante a ver essa vontade, né, de fazer, de jogar igual que nem você joga bola sem nem saber direito, toca assim, aprendendo com o que sabe também, então vai em frente fazendo. Muito bom. Bom, para dar continuidade aqui ao nosso programa especial, só com bootlegs, versões exclusivas, né, gravadas ao vivo aqui no Grito Rock, a gente faz um bloco aí que contempla, né, um pouco da música instrumental que passou pelo festival, com sons do Eu Serei a Hiena, banda de São Paulo, que passou aí na segunda-feira. Pouca gente sabe, mas essa banda é cheia de celebridades, né? O cara é guitarrista do Ratos de Porão, o outro mano é baixista do Dance of Days. Toda uma galera de bagagem aí já no cenário musical. E aí o cara fez uma fala muito legal ali, que está no blog, contextualizando o festival que a gente ouve aqui neste excerto de som também. É legal, né? Que eles circularam por outros lugares, né? Acho que pro Bauru, principalmente. E tem ter sido essa sinceridade, né, do projeto, assim, né, eu acho que é bem interessante tanto a liberdade de experimentação que tem nas músicas. A maioria das músicas é instrumental, mas a banda não é instrumental, né, muita gente fala que o Sereia, né, instrumental, mas tem algumas músicas cantadas, tem, no show não deu pra sacar tanto, mas quem for atrás do disco, assim, vê que tem algumas músicas que as letras aparecem de uma outra forma, que não de maneira melódica, muito mais lírico, assim, muito mais como um poema recitado, assim, e tal, e no show, na verdade, é meio isso, assim, sem fronteira, sem ter exatamente, né, uma... essa coisa de querer cativar o público, exatamente ou não, ele até fez um pouco de piada, assim, que na verdade, muitas vezes, eu acho que eles tocam e tem a galera batendo cabeça e tal. Aqui não foi assim, a maior parte do público tava mais no contemplando mesmo, assim, né? E o show dos caras também, como na resenha que a gente fez lá, colocou não é o virtuose do instrumental, né? Muito mais a química e como conseguir encaixar mesmo, né? As linhas, né, de todos os instrumentos, assim, de uma maneira expressiva, né? Acho que esse é o principal diferencial do Eu Serei a Hiena, né? Que eu acho que foi um dos shows mais diferenciados mesmo do festival na qualidade sonora, né? Muito bom. Na sequência a gente confere uma faixa do Aeromonstras e Tenistas Russas, mais uma banda local, né, que fez parte da programação do Grito. Eles abriram a noite de terça-feira no Armazém Bar e eu tive a oportunidade de acompanhar o Aeromonstras por várias cidades aí que eles tocaram no Grito Rock. É impressionante ver aí como a sequência de shows, como a estrada amadurece uma banda, né? A cada cidade a recepção do público foi se tornando cada vez mais interessante, a química da galera tocando também. E é uma banda que promete dar o que falar aí, viu? Total, total. Eles tocando em casa, né? Acho que foi, assim, nos outros lugares eles foram muito bem recebidos, aqui foi meio sem palavras, assim, né? A galera desde o começo dançou, fez flash mob, né? Fez uma intervenção durante uma música durante as filmagens, assim, todo mundo começou a dançar em câmera lenta, teve... Ah, sei lá, foi meio entrega total, assim, né? Entrega tudo. E eles estão... Essa música, na verdade, tem várias músicas meio saindo do forno, inclusive tem uma que eu fiquei sabendo que ficou pronta hoje, aí que foi gravada recentemente. Eles estão para lançar algum material novo aí no começo do ano. Eles que só tem alguns singles gravados, assim, soltos. Deve vir um EP pela frente aí, cada vez mais amadurecendo o formato da banda e tudo mais, né? A gente confere a faixa aqui, Sex Suggestion. Louco, louco. E para finalizar esse bloco, a gente trouxe a incrível atração aqui de Belém do Pará, que encerrou o festival, né? Que encerrou o Grito Rock lá no Armazém Bar. O Juca Culatra Power Trio, com a faixa O Dia em que a Terra Parou. O Juca Culatra é um artista ligado aí ao MPB, o Movimento Música para Baixar, né, junto com a galera do Teatro Mágico. E aí um dos reflexos disso é aquela estratégia de distribuição incessante, gratuita de CDs. O Juca, em cada cidade que ele chega, ele já vai distribuindo CD pra todo mundo. É, ele trouxe 150 ou 200 aqui pro interior de São Paulo e entregou todos. E aí o resultado foi impressionante. Juca Colatra é rei em São Carlos, armazém, bar lotado, cantando junto o show inteiro. Nunca tinha visto nada igual. É, e é doido que, assim, é um grupo de reggae, a princípio de reggae, mas que mistura várias coisas, né? Tem é, todo um... O baixista é reggae com camisa do AC/DC. E toca tecno, né? O baterista pegou, ele é grande, o baterista é um pirulão de 2 metros, assim. Ele pegou o banco do bar pra sentar, pra tocar na bateria. Eu fiquei imaginando, pô, será que cada bar que o cara chega, ele chega pro dono assim, ó, tem um banco de bar aí? E o Marcel, o guitarrista, o amor em pessoa, na verdade a gente já se conhecia, tinha feito conexão em Belém lá. E na verdade, mesmo com a distância, a amizade fortificou ali, os caras ficaram muito felizes com tudo que rolou. E trouxeram uma, assim, foi catarse total mesmo, o final do show, galera cantando junto. E além das músicas do Juca, super figura e tal, eles tocaram, foi legal de deixar registrado aqui, que eles tocaram algumas músicas lá de Belém, né? Eles fazem parte, além do Música Pra Baixar e tal, que o Felipe falou, eles fazem parte do Casarão Cultural Floresta Sonora, aí que, na minha opinião, é uma das vanguardas no país, assim, um dos núcleos vanguardistas no país aí, em lidar com a cultura regional e, ao mesmo tempo, propor experimentações muito importantes, assim, mesmo pra levar a música pra frente, né? Entender o passado e o futuro da música. Eles tocaram música do MG Calibre, tocaram música do Mestre Laurentino no show, além de algumas versões e outras jams, na verdade, que a gente vai escutar no último bloco. Por enquanto a gente vai escutar, como a gente falou, eu acho que chama O Dia em que a Terra Parou, música que é do Juca Colatra Power Trio. Vamos de som, começando Eu Serei a Hiena, cobertura mais do que especial do Guito Rock São Carlos aqui no Independência ou Marte. Escuta diferente. Bom, a gente queria agradecer de novo a presença de todo mundo. A gente vai tocar a última música. É importante pra caramba a gente estar aqui hoje. Esse tipo de festival é um dos que está acontecendo no Brasil inteiro. E é uma evolução fodida, assim, tá ligado? Eu acho que a música independente, a molecada em geral, que fica fazendo música em casa, ensaia, escreve a letra ali junto com os camaradas, esse é o espaço de estar tocando, entendeu? Não é hora de ficar esperando, sei lá, o festival tal, chamar a banda, esses baboseiras, tá ligado? Esses bagulho é só dinheiro misturado. Uma pá de coisa ridícula, entendeu? Isso aqui é um bagulho simples que tá acontecendo, as pessoas vêm mostrar as ideias, as pessoas vêm curtir, as pessoas vêm conversar. É um espaço aberto, de graça. A gente veio de São Paulo tocar, outras bandas vieram de fora também. Isso é o mais importante, esse intercâmbio, entendeu? E a gente é uma banda que apoia isso. A gente tocou lá em Bauru, nesse mesmo festival, no Grito Rock, sexta-feira. Tá tocando aqui hoje. E espero tocar aqui outras vezes, em outras cidades do interior de São Paulo, Brasil. Valeu mesmo aí, última música. Obrigado, viu? We'll be right back. Galera, a gente, acho que a gente nem se apresentou. Banda Aeromoças e Tenistas Russas, a gente é aqui de São Carlos mesmo. E vão tocar mais, que tem outra banda. Fazem pelo nosso planeta? O que é que você faz pelo nosso planeta? Hein? É verdade que estão derretendo o Polo Norte? É verdade? É? É? Os dinossauros viviam na terra, na paz. Um comia o outro e era um grande bacanal. Que mandava era o instinto no reino animal. E num dia calmo, no nosso nosso planeta. Caiu um cometa e bom, bom. É. Todo mundo aqui sabe essa história, né? Caiu um cometa, explodiu e os dinossauros viraram um churrasco. Mas sobrou um macaco, macaco. Passou era no Chile, o macaco perdeu o pelo, andou nas duas pernas com fogo em seus dedos. Então chegou a roda e o primata ficou foda. Criou a tirania e o mundo de agonia. Não tem mais sossego com tanta corrupção. Dejaça, fome, desemprego, ignorância da revolução. Às vezes isso dá um medo do mundão que o homem criou. O dinossauro é o segredo do dia em que a terra parou. André do Johnny Hooker está aqui. Oi galera, eu sou o Juca Colato do Trio. Juca Colato Triple Trio, aí fazendo uma breve panorama da história da humanidade. 160 mil anos atrás. Desde os dinossauros até a invenção da roda. Antes a gente escutou, eram os tenistas russas com... Sex Suggestion. Motel Version, né? Sex Suggestion, Motel Version. E começou com Eu Serei Hiena, né? A última música que eles tocaram no show aí. E um discurso aí bem sincero sobre o formato do festival, sobre toda essa integração que foi o Grito Rock, que tá sendo o Grito Rock, né? Aliás, o Grito Rock São Carlos foi semana passada, mas ainda não acabaram as edições integradas em todo o país, né? Exatamente, né? No fim de semana tem muito mais aí, né? Terminando de sacudir o carnaval do interior paulista. Nos dias 26, 27 e 28, temos o Grito Rock São José dos Campos, no lendário bar Rocos Pocos, lá em São José. Também nos dias 26, 27 e 28, o Espaço Cidadão do Mundo realiza a sua edição lá em São Caetano, né? Retomando ali o que tentou ser o Festival ABC do Som, quando eles fecharam ali a rua Rio Grande do Sul para fazer shows gratuitos na rua. O Grito Rock de São Caetano vai ter esse formato. No sábado, dia 27, nós temos também o Grito Rock Jacareí. E no fim de semana, 27 e 28, o Grito Rock Jundiaí. As informações e a programação completa destes gritos que encerram aí o Grito Rock São Paulo, você encontra, é claro, no gritorock.com.br. É, mais informações sobre a edição de São Carlos também no massacoletiva.blogspot.com. Tem um post lá no Independência Marte também. Fique ligado aí nesses meios que a gente vai atualizando, né, com tanto com as coisas, principalmente com as vivências mesmo, com fazendo um panorama aí do que a gente anda sacando e realizando, né? É isso aí, para efeitos de agenda, salves e despedida antes do bloco sonoro final, a gente convida a todos que estejam em São Carlos aqui na sexta-feira, dia 26, para o Festival Macacada, né? É o Macaco, o Movimento Artístico Cultural do CAASU, participando da Calourada da USP, em um evento que vai acontecer, né, inaugurando o Campus 2 da USP aqui em São Carlos, lá pra frente do bairro do Santa Feliz. É, inaugurando um campus que tá em utilização há 5 anos, mas é a proposta mesmo do pessoal de começar a ocupar o espaço. Inaugurando a ocupação, né? É, ocupar o espaço mesmo com atividades culturais. E começa cedo lá, na verdade. Começa, pelo que eu vi na programação, às 6h30, já tem um cortejo. Tem um cortejo de maracatu. E depois às 7h começa a programação musical mesmo, que vai ter a discotecagem radiofônica Independência ou Marte. Eu ouvi dizer que com as 6 mãos dessa vez, aí, quem sabe. E melhor estilo Sound System. Melhor estilo Sound System. Ainda vai ter Jennifer Lo-Fi, Aeromoças e Tenistas Russas, Kizumba. Quinta Emenda de São Paulo, Hip Hop. E eu fiquei sabendo de uma atração surpresa que foi confirmada hoje. Tem que falar? Pode falar? A incrível banda de Joseph Turton, diretamente no Recife. Olha, essa banda é legal. Instrumental, experimental, de altíssima qualidade. Legal demais. Clássico demais. E disseram que vai ter samba, uma roda de samba pra encerrar? Não, será que? Muita música, diversidade viva, meu Deus. Nas ondas do seu evento. Sexta-feira, lá no Campus 2 da USP São Carlos. Exatamente. Bom, a gente também não pode deixar de divulgar aí pra você que se interessa por música, cultura independente, demais informações disponibilizadas na internet, que hoje foi lançado o portal nagulha.com.br. nagulha.com.br. Uma iniciativa aí do Circuito Fora do Eixo que conta com Alex Antunes e Bruno Nogueira na editoria de música e vem aí pra trazer notícias de todo o cenário musical independente, não só brasileiro, mas também internacional. Da nova música jovem brasileira, né? Segundo o release oficial ali. Interessante, os caras vão estar sempre falando sobre o que tá acontecendo, sempre antenados aí no que tá. Na diversidade musical brasileira, né? Bom, é isso aí. Ah, um salve pra Lígia Gomes, que ouviu o programa inteiro hoje. Eu encontrei ela tarde, ela falou que sempre ouvia. Eu falei que ia mandar um salve, tô mandando agora. Salve, hoje, Lígia. A gente teve alguns problemas na conexão da internet aqui. Muita gente não conseguiu escutar o programa que, pela internet, né? Que são as principais pessoas que se comunicam com a gente. Mas tá aí, pra escutar no independenciomate.blogspot.com, com a tracklist. Procure os horários alternativos no Rock Alive, Rádio BTK, Rádio Software Livre e no portal Fora do Eixo, foradoeixo.org.br. E semana que vem tem mais, né? Tem mais, é claro. Para finalizar aqui o programa de hoje, né, é claro que mantendo a fidelidade total aos bootlegs, versões gravadas ao vivo, já que era carnaval, né, era Grito Rock, mas era carnaval. Valeu. Os músicos todos estavam em um clima muito festivo e nós tivemos diversas jam sessions acontecendo nos finais dos shows. E aí o jovem Palerosi separou aqui duas delas pra gente conferir agora. Não sei muito o que falar, só sei que estavam presentes no palco o Juca Colato Power Trio, Ciro Flauta, né, do Vandaluz, o Juca Colatro, o Rádio do Aeromoças, Nevilton, Independência Marte também na discotecagem e efeitos. Fiz uns scratch ali essa hora, velho. Uma bagunça geral ali. A gente vai escutar em duas faixas selecionadas e mais um uma despedida ali final da organização do evento, né? Muito bom. Muito bom. Foi legal esse programa, gente. É nóis. Legal, né? Yasmin foi meio quietinha, né? Tava em Fortaleza. Não tava aqui. Mas você curtiu? Curtiu, meu? Adorei. Adorou? Legal. Muito educativo. Não tava aqui. Didático, né? Didático. Bom. É a proposta do programa mesmo. Semana que vem você vai falar bastante, né? Um monte. É nóis. Então vamos de som, então. Independência ou Mate. Um forte carinho para todos os ouvintes. Tchau. Escute diferente. Bora começar de novo agora. Com uma vibe mais positiva ainda. Positividade nesse São Carlos. Positividade, todo mundo pirando. Bora, chega mais aí. Pode chegar. Olha, começou a sacanagem. Já faz tempo. O palco é todo nosso. É tudo um só. Vem pra cá que eu solto o efeito. Juca Culatra, Paulinho, massa coletiva fora do eixo.

Muito bom, muito bom. No século XX, o próprio homem condicionou o homem a não entender seu poder coletivo. E durante o passar do tempo, surgiram os meios de comunicação. E esses meios de comunicação eram a criação dos seres humanos para os próprios seres humanos terem mais voz. No entanto, a televisão, o rádio calaram os seres humanos e fizeram todos nós acharmos que somos menores do que somos. O que surge agora? Surge a internet. E com a internet, os seres humanos agora podem ocupar espaços virtuais, pois os reais estão todos sitiados. Então, todo mundo que está aqui é fundamental para você existir. E para continuar existindo, você tem que continuar vindo. Você tem que avisar todo mundo o que vocês vivenciaram hoje, o que vocês vivenciaram ontem. Porque só com vocês, todos podemos evoluir. Ninguém é mais importante. Eu não sou mais importante que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, que todo mundo. Todo mundo aqui é igual. Por isso que eu mando um salve para vocês. Eu amo vocês. É isso, gente. Aê! Vem, Felipe, vem falar aqui com a gente. O Felipe quer falar umas palavras sábias também, porque todo mundo merece. É isso aí, galera. Vai, Felipe Silva. Muito obrigado, Lulu. Muito obrigado a todos os presentes. Esse foi o Grito Rock São Carlos 2010. Como todos sabem, a festa ainda não acabou. Continua hoje no Armazém Bar. Mas ao encerrar essa etapa, a gente precisa agradecer a todos que foram muito importantes para fazer isso acontecer. O Grito Rock é uma realização do Massa Coletiva, né, com o apoio fundamental aí da Prefeitura Municipal de São Carlos, principalmente da Câmara Municipal dos Vereadores, na figura do presidente Lilian Navarro, que foi parceiro de primeira ordem desse evento, que não acontece sozinho. O Grito Rock é um festival integrado em 85 cidades do Brasil, e isso não seria possível sem a existência do Circuito Fora do Eixo. Então a gente agradece aqui de coração a presença e a colaboração dos parceiros de diversas cidades do interior paulista que fazem parte do Fora do Eixo São Paulo. Coletivo Colmeia Cultural de Araraquara, uou! Enxame Coletivo de Bauru, Rock Alive de Sorocaba, Cidadão do Mundo de São Caetano do Sul, Amerê de São Paulo, Coletivo Fuligem de Ribeirão Preto, Coletivo Lavoura também de Ribeirão, Movimento Cultural Independente de São José dos Campos, Edite Cultura de Bragança Paulista, Centro Cultural de Ativismo Caipira de Serrana e muitos outros pontos que ainda estão por vir. A festa continua, a festa nunca para, a música não pode parar. Vamos junto, Grito Rock! Ó, e pra encerrar, eu queria todo mundo aqui, Felipe, vem cá! Eu queria pular também, que nem todo mundo pulou, e sair nos braços da galera. Por favor, galera. Segura o garoto, minha gente. Valeu geral, valeu geral.